E entretanto, garantida já a passagem para o número 2, daqui a pouco, da série de 3 programas Ozzy Osbourne. Boa tarde, lança-chamas é Lee Aaron, Call of the Wild. Lança-chamas FM Estéreo da Rádio Comercial, sábados 17-18, a segunda fase, Mark II, hoje número 2 para Ozzy Osbourne, série de 3, sequente a Pat Travers e a sua banda, e na nossa nova rubrica, Sons do Rock. Ozzy Osbourne, a série com a colaboração do Purgatório do Heavy Metal para o Lança-Chamas. Mr. Crowley, what went on in your head? Purgatório e na apresentação desta série Ozzy, neste número 2, tal como sucedeu na sessão anterior, Paulo Scorpe. É durante a turnê americana do primeiro disco que Ozzy Osbourne vê realmente reconhecido o seu talento. Apesar da fadiga e das extremas distâncias que têm de ser percorridas entre os espetáculos, o grupo encontra ainda um tempinho livre para ir compondo novos temas. É com os mesmos, escritos nas horas que deviam ser de sono e de lazer, que os Blizzard of Oz constroem o seu segundo trabalho, saído ainda no ano de 1981 e genérico Dire of Man. Neste álbum ainda gravado e escrito pelos mesmos elementos do anterior, nota-se, no entanto, o surgir dos primeiros problemas. De facto, e antes da saída deste, registam-se as primeiras dissidências com o abandono de Kerslake e Daisley, imediatamente substituídos por Rudy Sarzo, baixo, e Tommy Aldridge, bateria. Este segundo vinil apresenta-nos um heavy metal original, bastante mais calmo e sentido que o que era feito pelos restantes grupos da altura. De encontro a esta afirmação, vêm temas como You Can't Kill Rock and Roll, Over the Mountain, Dire of a Madman e Little Dog. Nem tudo correu bem durante esta turnê do mais afamado e aplaudido álbum de Ozzy pela crítica. Durante uma viagem entre duas cidades onde tinham e iam realizar outro concerto, ele e dois membros do grupo, Sarzo e Aldridge, bem como a sua road crew e acompanhantes, assistiram horrorizados à queda do avião que transportava Randy Rhoads e que acompanhava o trajeto percorrido pelo autocarro que levava o grupo. Foi sem dúvida uma das percas mais sentidas no heavy metal, ao lado das de Bon Scott e John Bonham. Ele foi ao mesmo tempo uma das maiores revelações ao nível de guitarra que esta metade da década de 80 nos proporcionou. Thank you. Make things straight. esta morte, por ser inesperada e pela grande amizade que existia entre Ozzy e o desafortunado Randy, levam o primeiro a uma grave crise nervosa e de depressão que provocaram a sua paragem a nível discográfico e de concertos. A recuperação de Ozzy demorou quase um ano, mas isso é história para o próximo programa. Através de sons de Diary of a Madman, Ozzy Osbourne, número 2 da série de 3, dedicada pelo Lança-Chamas, com a colaboração de Paulo Scorpio e o Purgatório do Heavy Metal para a nossa nova rubrica Sons do Rock. Poderemos desde já adiantar que, terminado Ozzy, após uma emissão de intervalo, haverá uma outra longa série, dessa vez dedicada a sons inesperados do hard heavy metal do Japão. We'll be right back. window. Watch me die another day. Hopeless situation. Endless price I have to pay. We'll be right back. Lança Chamas FM Estéreo da Comercial, sábados 17-18. À parte de alguns encurtamentos inesperados, foi o número 2 da série 3 para Ozzy Osbourne. Especiais para Only the Strong, Thor. Strong de Thor, o single que habitualmente foi extraído nos mercados estrangeiros, Thunder in the Tundra, aliás, On the Tundra, álbum que terá muito em breve destaque num dos registros magnéticos anunciarmos em breve para estas edições do Lança Chamas FM Estéreo da Comercial. Fear No Evil. Ao encontro, dentro em breve, em destaque, em alguns dos pedidos de ouvintes mais chegados ao nosso Lança Chamas, os Grim Reaper. Argue with me, Michael! But Dad, I am 26 years old! Physically, yes, Michael, but you're not like other 26-year-old boys, are you? You're a goddamn child in your own mind. Oh, please, Daddy! Don't push me, boy! I warned you, Michael. Get to bed, now! Pleasant dreams. sejamos mais uma edição de sábado. FM Estéreo da Comercial, Fear No Evil, o excerto Final Scream, álbum para destaque muito em breve aqui nesta nossa emissão, os Grim Reaper. Lança chamas Mark II. O tempo foi curto, como bem o entendemos. É já a despedida através de Shoot Shoot, um dos destaques do álbum novo Sacred Art, de Ronnie James Dio. Boa tarde.